Olha, eu vou apertar o play aqui, Binha. Aí tu aperta pra gravar. E fica bom, velho, o MP3. Fica, nós tava testando aqui, fica massa, mano. Então beleza, vamos ver. Já. Black Boy, esse é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Black Boy, é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Essa zoada aí! Zoada poxa! Ah, véi! É foda! Ô, mãe! Nós tava gravando aqui, ó! Vai! Põe pra gravar de novo! Bora! Black Boy, esse é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Baixo fácil, menina. Ô, tia, nós tá gravando. Ô, homem. Ah, hoje nós grava. Por favor, mãe, fica calada. Vai. Põe de novo. Agora vai. Bora. Black Boy, esse é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Black Boy, esse é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Vai. Black Boy, esse é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Black Boy, esse é o novo som. Aumenta o volume que esse rap é do bom. Tá massa, hein? Garoto de um rap, meu amigo. É nóis, 2007. Só o Jerry Logo pra fazer isso.